Boa noite, 763, boa noite, autorizado ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Voo 763, decolada 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, obrigado. 973, Galeão 360 está autorizado, UVP Zulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, apoio direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito, apoio direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, após conforme, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5040 e o controle 120 decimal 8. Salvador, Netuno 00. Netuno 00, continua a aproximação, reporta visual com campo. Ah, visual com a pista baixa travada. Gente, livre pouso, pistão no zero, Ventuno 40 graus, 8 nós. Livre pouso para Netuno 00. Confirmando após o pouso, prossegue para o pátio militar, Netuno 00. Para o 00. Entendi. Torre Salvador, tá 3662, sinal ILS X-Ray da 10. Tá 3662, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso número 2 na aproximação, ajuste no 0 no 4. E14, aguardando a autorização de pouso 3662. Eu vi Mirenk Mike final 97 autorizado, reporta na terceira milha. Reportaria na terceira milha, pra ver Mirenk Mike. Torre, tá 3662? Tá 3662, prossiga. Solicito 360, dá presente pela direita. O TAN 3662 negativo, continua aguardando coordenação junto ao controle. A aeronave à frente está praticamente 3 milhas à nossa frente. Gente, estão 3662, reporta na DA. Caso não receba autorização de pouso, reporta na DA iniciando a remetida. Gente. Mirenk Mike dá presente um 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o final no 7. 360 pela esquerda, reporta reinterceptando no 7, tá vendo, Mike? No 00, no solo 814, libera a próxima direita, agilizando por gentileza, e táxi na minha escuta aguardando para o cruzamento. Netuno 00, copiou? Negativo, pela direita agora via Eco, táxi na minha escuta via Alfa, aguardando instruções. Para a direita, comandante, via Eco. Isso, arremetido, tá 3662. Sim, está 3662, cumprindo as restrições da carta, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 3662. Finalmente na final, 90 que mais foi, hein? Torre Salvador, Netuno 00, livrou, tá na sua escuta, mantém a sua escuta ou chama sol? Positivo, mantenha a minha escuta, taxia via Alfa, Delta e reporta para o cruzamento na taxia Delta. Papel 98 Mike, na final novamente, 97. Gente, November Yankee Mike, faça um 360 novamente pela esquerda e reporta reinterceptando. Estou com uma segunda aeronave, aeronave da Gol para pouso na 10. Ok, está sim, está avistado. Vai fazer o 360 pela esquerda, November Yankee Mike. Netuno 00. Agilizar o cruzamento, Netuno 00. Agilizando autorizado até o pátio militar na minha escuta. Só estacionar a frequência livre, né? Tô no 00. Na escuta? Afirmativo, já passou em dia serra, abaixou e travou. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, gol no 096. Nação Cape do Solo, chame pronto para o táxi. Yankee Mike, final 97 autorizado, aguardando autorização de pouso. Salvador, Oxalé 6310, formação Recife, autorização Recife, noite 6310, Recife 350, Operuísque 58, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, subida Pouca, transição Caju, aciona 5043, controle 120, decimal 8. Oxalé 6310, aprovado 3500, Recife, Operuísque 58, decola 10, curva esquerda, Pouca, Aracaju, Aju. 043, autoresponde, 1208, controle. Parte, chame pronto, pushback. Eu chamo 6310. 6310. 0 graus, 9 nós. Autorizado, toque remetida para o novo Bank Mike, obrigado. Vou no 096, solo 19, liberando via eco, solo no 21, decimal 9. 19. Salvador, vou 1096, liberando eco. 096, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, vou no 096. Juliette, Bono 096. 096, via Juliette, portão 05. Sou 05, via Juliette, Bono 096. O Gol 973 para táxi, está com 79 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alterna Campinas. Índia Alfa, Ponte Serra, Torre 118-95, altímetro no 0-14, Samu Voi, boa noite. Gol no 973. Aqui Índia Alfa, no Ponte Serra, 118-95, com 1014. Uma boa noite, Gol 973. Yankee Mike, tocou a remeter aos 22, autorizado circuito padrão, pistão no 7, reporta girando base final no 7. Autorizado circuito padrão, reportará para girar base logo 7, levou o Yankee Mike. November Yankee Mike vai alongar a perna do vento da pistão no 7, vai aguardar para gerar base, estou com a aeronave da TAM para pouso no 10, ok? Afirmativo, November Yankee Mike está visual com a aeronave, vai prolongar a perna do vento no 7, vai aguardar autorização para gerar base. Torre Salvador, TAM 3662, CLS X-Ray, passando a estar. TAM 3662, livre pouso, pistão no zero, vento 1040 graus com 7 nós. Autorizado pouso no 10, TAM 3662. Weber Yankee Mike, alonga a perna do vento, aguarda para girar base. Está alongando a perna do vento, vai aguardar para girar base, Weber Yankee Mike. Boa noite, Gol 973, um ponto de espera pronto. Gol 973, boa noite, mantém ponto de espera do 10. Beleza. Yankee Mike, autorizado base, aguardando autorização para o toque arremetido. Autorizado de base, vai aguardar autorização para toque arremetido, November Yankee Mike. 1973, anima tem pro seu lugar. Valeu, Matheus, 1973. Yankee Mike, autorizado toque arremetida pistão 97, o vento 130 graus, 9 nós. Autorizado toque arremetida para o November, Yankee Mike, 97. Solo 27, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, livrando Fox Trot, tá? 3662. Dois, boa noite, é o 8663 no 0, pro Chibex Fundamento no 06. Autorizado, chame táxi 63 no 0. Chame táxi 63 no 0. Paulo Salvador, tá? 3662. Boa noite, 3662, táxi livre Alfa, após próxima esquerda via Kilo. Ingresso no pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 03. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Sente, eu tá 3 em velas. 973, decolada 229, controle em 1208, bom voo. 1208, chama controle, voo 973, boa noite. November Yankee Mike, tocou arremeteu aos 29, autorizado circuito padrão, repórter gerando base final 97. Autorizado circuito padrão, reportará girando, pronto para girar base, November Yankee Mike. November Yankee Mike está pronto para girar base. November Yankee Mike, base autorizada, reporta final. Base autorizada, reportará para final, November Yankee Mike. Sete bom, meu bom. Só o PLB, confirma? Uno. Fá Pátio Índia, ponto espera 218.95, altímetro no 0 no 4, tamo voo e boa noite, 63 no 0. Pátio Índia, ponto espera 218.95, virá até a próxima. November Yankee Mike, autorizado toque arremetida pistão 97, vento 140 graus, 99. Autorizado toque arremetida, November Yankee Mike, 17. Fortaleza, está autorizado nível 370, via Pesulu 19 até Bangu, após direto a Buco e após conforme. Decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5050, controle 120 decimal 8. São 3, chame pronto, são 358. Yankee Mike, tocou remeteu os 34, na presente autorizado direita, base pela direita 17, aguardando para gerar base final. Vai curvar a direita e vai aguardar para gerar base o motor Yankee Mike. Torre, boa noite, Janela 63, 0.0. Janela 63, 0.0, boa noite, autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 9 nós. Vem Birenque Mike autorizado gerar base, aguardando autorização para o toque arremetido. Autorizado gerar base, vai aguardar autorização para o toque arremetido, não tem Birenque Mike. November Yankee Mike, autorizado toque arremetida pistão 97, vento 120 graus, 109. November Yankee Mike solicita pouso completo. Pouso final, confirmando? Afirmativo, pouso final. Ciente, November Yankee Mike, autorizado pouso pistão 97, vento 130 graus, 89. Autorizado pouso para o November Yankee Mike na pista 107. Sonar 6310, decolado aos 37, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o trip 5218 passou externo, já está baixado e travado, visual. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, tá na final, com trem baixo travado, trip 5218. November Yankee Mike, no solo aos 39, autorizado backtrack até o pátio 4. Frequência livre ao estacionar, não vem bem mais. Salvador, boa noite, voo no 096, autorização Fortaleza, sentido da Vica, posição 5. Chamou o sol? É o voo no 096, autorização Fortaleza, sente da informação Victor, posição 05. Aceito 370, voo no 096. Firmo. 096 Fortaleza 370 está autorizado, Apezulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza, decola da 10 com a curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5055, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, Apezulu 19 Bangu, após... Direto Abocu, Apezulu no 8, Fortaleza. Saída Momo, transição Froti, controle 1208, transponder 5055, é o Bono 096. Portão 5, chame pronto, Bono 096. Vamos lá. 3518, boa noite, táxi livre Alfa, Kilo Pátio 3, posição prevista 04 do Pátio 3. 043-5218. Vai pela Kilo. Afirmou. Salvador, 096 da Gol, posição 5, pushback acionado. Valeu, chame táxi no 096. Valeu. Guardião 06. Guardião 06, intenção prosseguir para o GRES? Autorizado. Condições de agilizar o cruzamento final no Zé? Afirmativo, agilizando. Agilizando, por gentileza, estou com o tráfego da Portugal prosseguindo para Pouso, ok? Feita visual com tráfego, vai pousar bem antes. Senta. Zero Aracaju, trip 52 no meio. No meio Aracaju, 190, via Golf 677, da 10, curva esquerda, Puca, após ramo, após direto, 5060, transponder, controle 120, decimal 8. Controle, empate 3, chame pronto, trip 52, não é? Salvador, gol 1096, para o táxi. 118 a bordo, 3 horas e 40, alterna a Recife. Tio Índia, ponto de espera 218.95, altímetro no 0, 15, 1015 agora. Tem um voo, boa noite, gol no 096. Aqui o Índia, mas espera 1895, 1015, gol no 096. Avião 06, reporta no solo controlado, vento 140 graus, 8 nós. É. Gol no 096, ponto de espera 10, pronto, visual para não. Sente condições de alinhar e decolar sem parar? Irmão. Autorizado, ingresso, decolagem, vento 140 graus, 629, gol 1096. Guardião 06, no solo 52, frequência livre. Noite. Salvador Tower, muito boa noite, Air Portugal 019. Portugal 019, continue your approach and report landing gear down and lock it. Landing gear down and lock, Air Portugal. Portugal 019. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 9 knots. Clear to land runway 10. Voo 096, decolado 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Está livre, chame táxi, fatura 58. Portugal 019 on the ground at 57, vacated by taxi Foxtrot and contacting ground 121 this moment. 119 by Foxtrot. Okay, prosiga. Quantas milhas se afasta, tá no corredor forte, 9 Mike Mike? Salvador, boa noite, Air Portugal, 019. Boa noite, Portugal, 019, approve taxi via Alpha, come before taxi, Juliet. Alpha Juliet, Air Portugal, 019, good night. Salve Mike, Mike, voo local, Salvador, Salvador, meu pé, se dá uma 7, curva esquerda, subir o corredor forte, prossegue até 20 milhas, acionando 0126, controle 120, decimal 8, torre 118, 95. Altímetro 9 Mac Mike, chama a torre 10895, 02 a bordo, pátio 4, chama a torre, paracionamento, táxi, decolagem, dá um bom voo e boa noite. Bamber Yankee Mike, livre sinal, reporta táxi. Torre Salvador, trip 5591 estabilizado, baixou e travou, avistando. Trip 5591 no livre pouso, pistão na zero, vento 120 graus, 10 nós. Sexta, avião. Paquistan 3858, 145 a bordo, 5,50, alternando João Pessoa. Direita em de Alfa, ponto esperando a torre 118,95, altímetro 1015, tamo um voo, boa noite, Stan 3858. 1015, Alfa, chama pronto, ponto espera, Stan 3858. Portugal 019, approve taxi via Juliet, to stand 11. Your destination is gate 1111, but next way being stand 06. Pay attention to the follow car and follow it until stand 11, okay? Copy, stand 11, we go out by Juliet at position hour 019. Inside the go car, Portugal 09. Have the car inside, follow.